Quem é farinha no bolo não sola. Quem centeio integra o pão. Quem liga os ovos a todos consola. Quem é o calor do fogo. Quem que dá gosto e recheia, põe fruta. Quem na massa põe a mão. Quem é o forno ou a forma. Quem unta. Quem dá forma de coração. Sabor de quem baunilha. De framboesa e limão. Quem dá receita à filha. De morango, de ló, não. A mão de Deus ou do acaso. Reparte em fatias. Açúcar branco mascavo. Quem come se delicia. A mão de Deus ou do acaso. Reparte em fatias. Açúcar branco mascavo. Quem come se delicia. Quem é farinha no bolo não sola. Quem centeio integra o pão. Quem liga os ovos a todos consola. Quem é o calor do fogão. Quem que dá gosto e recheia, põe fruta. Quem na massa põe a mão. Quem é o forno a forma. Quem unta. Quem dá forma de coração. Sabor de quem baunilha. De framboesa e limão. Quem dá receita à filha. De morango, de ló, não. A mão de Deus ou do acaso. Reparte em mil fatias. Açúcar branco mascavo. Quem come se delicia. A mão de Deus ou do acaso. Reparte em mil fatias. Açúcar branco mascavo. Quem come se delicia. Quem come se delicia. Quem come se delicia. Quem come se delicia.